certinho, é tudo tão controlado. Saia curta, justa e cinto a dar. Tanta ideia boa debaixo do penteado. E essa branca toda a pistolar. És uma gaja diferente, não és como a gente. Se a grama está muito cara, metes metanfetaminas, que já não és fina. E para atordoar a alma, qualquer coisa dá. Ai que tristeza, coitadinha, andas enganada. Mais uma linha, vá, ninguém dá por nada. Atravancado, salto alto, me obriga a ser tão boa. Dá-me cabo da narina. Vai desaligeirando bem a coisa. Creme anti-olheiras, gurãozão e fio dental. O corpo que dói é só por dentro. E a prisão de ventre até se aguenta, menos mal. És uma gaja diferente, não és como a gente. Se a grama está muito cara, metes metanfetaminas, que já não és fina. E para atordoar a alma, qualquer coisa dá. Ai que tristeza, coitadinha, andas enganada. Mais uma linha, vá, ninguém dá por nada. Atravancado, salto alto, me obriga a ser tão boa. Dá-me cabo da narina. Não sei se te embalo ou se te ajudo. E mesmo quando te estou a ajudar, este vacilo de querer tudo para nós é impossível ser só dois quando és tão mimada. Saboroso só na cama vale aquilo que não vale para o resto que é preciso. Ainda não te disse que te amo tanto, tanto, porque sou tão mimada. Dizes que sou fria, estou só embriagada. Nem sequer sou fria, nem sou apaixonada. Ao que parece, sou só demais para ti. Dizes que eu sou frio, estás bem equivocada. Sempre aqui ao lado e tu nem dás por nada. Ao que parece, sou perfeito para ti. Saia curta, justa e cinto a dar. Tanta ideia boa debaixo do penteado. E essa branca toda a destoar. És uma gaja diferente, não és com a gente. Se a grama está muito cara, metes metanfetaminas, que já não és fina. E para atordoar a alma, qualquer coisa dá. Ai que tristeza, coitadinha, andas enganada. Mais uma linha, vá, ninguém dá por nada. Atravancado, salto alto, me obriga a ser tão boa. Dá-me cabo